só pra te ver, meia hora só com você, meia hora só pra te ver, meia hora. Chapéu Panamá. Hoje tem batuque, tem magia, essa mistura contagia. Vem ver o que é que dá. Hoje tem batuque, tem magia, essa mistura contagia. Coca-Cola e Abará. Hoje tem batuque, tem magia, essa mistura contagia. Vem ver o que é que dá. Hoje tem batuque, tem magia, essa mistura contagia. Coca-Cola e Abará. Vem ver, vem ver, morena, vem cá. Vem ver, sou eu, morena. Chapéu Panamá. Hoje tem batuque, tem magia, essa mistura contagia. Venha ver o que dá. Hoje tem batuque, tem magia, essa mistura contagia. Coca-Cola e Abará.